Panorama Agrícola para 1º de julho de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua minguante, 1º de julho, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: ninguém quer ser velho nem morrer novo. No programa de hoje você fica com uma entrevista sobre o Plano Safra e as feiras de exposições de produtos da agricultura familiar. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para um pomar doméstico, busque orientações sobre solo, clima, temperatura, vento, água, luminosidade, variedade, plantio e cuidados com a equipe da EPAGRE do seu município. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A exposição e a feira de produtos da agricultura familiar têm impulsionado o comércio a favor desses pequenos agricultores com o apoio da EPAGRE. Recentemente houve exposição em Joinville e agora neste mês de julho, de 25 a 28, ocorre a Feira da Agricultura Familiar de Tubarão. O presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resma, nosso entrevistado de hoje aqui no Panorama Agrícola, fala sobre essas exposições de produtos da agricultura familiar. A Expo Super é uma exposição muito grande de supermercadistas, onde se reúne todas as associações de supermercados de toda Santa Catarina e do sul do Brasil, onde nós conseguimos mais uma vez fazer uma exposição de produtos oriundos da agricultura familiar, não só de Joinville, mas de Concórdia, de São Miguel do Oeste, do Oeste de Santa Catarina, do Sul do Estado, e agora uma exposição também no Shopping Center, no Farol, lá em Tubarão, onde mais uma vez teremos a possibilidade de o agricultor levar o seu produto. E é impressionante, é fabuloso, chega a ser emocionante a forma, o jeito com que a pessoa da cidade, o homem, a mulher, o jovem que mora na cidade, olha para os produtos originários da agricultura familiar. E isso nos tem cada vez mais nos motivado a buscar alternativas e desafios junto ao comércio, junto aos supermercados, aproximando essa relação do produtor com o consumidor. Queremos, logo dentro de breve, fazer também uma feira dessa e na cidade de Chapecó. Se na cidade de Concórdia isso já acontece com tranquilidade, queremos buscar essa relação também na cidade de Blumenau, na cidade de Lages, nesses grandes centros, na cidade de Criciúma. Por quê? Porque é lá que está o consumidor, é lá que está a pessoa que vai buscar no dia a dia o seu produto para a sua manutenção. E como nós, da agricultura familiar, somos responsáveis por 70% do que é produzido, o que é consumido pelo brasileiro, é produzido pela agricultura familiar, nada mais justo de nós tentarmos cada vez mais aproximarmos o agricultor desses nichos de mercado. O presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, fala também nessa entrevista sobre a importância da EPAGRE Ciran, que dá informações sobre a previsão do clima, previsão do tempo, previsão para o mar e também agroalertas. Hoje em dia é muito comum, especialmente o jovem, o filho do agricultor, ter acesso a todas as informações através da internet. Então é muito importante que todos saibam, que todos tenham a informação de que é só entrar no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br, ou se entra no Google, EPAGRE, ou se não entra lá no Cadê, EPAGRE, que você vai buscar todas as informações meteorológicas diariamente. E essas informações, se você entrar lá na EPAGRE, entrar na EPAGRE Ciran, você busca todas as informações e em muitas regiões informações de hora em hora. Isso dá uma maior tranquilidade ao nosso produtor, dá inclusive uma oportunidade para que as rádios locais busquem, através do nosso site, maiores informações e busca cada vez mais dar tranquilidade para que o nosso agricultor se aperfeiçoe mais quanto à aplicação de agrotóxico, planejamento de plantio, planejamento de colheita. Tudo isso está lá à disposição, porque a nossa grande missão é cada vez mais buscar novas alternativas e oportunidades para o nosso agricultor cada vez mais se modernizar, e aí o jovem tem uma participação decisiva nesse processo. Agora o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, fala sobre o Plano Safra para a Agricultura Familiar deste ano. O crédito começa a estar disponível para você, agricultor, a partir de hoje. O nosso crédito em Santa Catarina é uma ferramenta muito importante para toda a agricultura catarinense, para todo o agronegócio. É bom que deixar registrado só um dado, por exemplo, que eu sempre faço questão de relembrar. Em 2003, nós tínhamos apenas 220 milhões de crédito disponível do Pronaf, por exemplo, para Santa Catarina, durante toda uma safra. Nós fechamos agora a última safra com 1 bilhão 650 milhões de reais disponíveis à agricultura familiar de Santa Catarina. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos muitas oportunidades de crédito ao nosso agricultor, à esposa do agricultor, ao filho do produtor rural. Oportunidades essas que vão desde o custeio, que todo mundo conhece, que a safra conhece agora, é quase que automático. Depois tem também a questão do investimento. Esse ano, com uma vertente muito forte na questão da bovinocultura de leite, ou seja, um apoiamento muito forte no leite, em equipamentos para bovinocultura de leite, ordenhadeiras, resfriadores, enfim, toda uma estrutura que a cadeia produtiva do leite exige. Nós temos alternativas na piscicultura para o jovem agricultor, para empreendimentos rurais. Por isso que a gente faz questão de relembrar da importância de você, agricultor, você agricultora, procurar o escritório local da IPAGRE ou da SIDASC, ali no seu município, e eles encaminharão todas as suas dúvidas no sentido de buscar essas alternativas de crédito. É muito importante, porque eu sempre considero o crédito como uma semente. Para você colher o milho, você precisa largar uma semente. Para você colher o arroz, você precisa largar uma semente. Para você colher cebola, precisa plantar, colher lá, botar a semente, depois transplantar a cebola. E no crédito não é diferente. Agora, teremos já nas agências bancárias de disponibilização, no Banco do Brasil, nas cooperativas de crédito, no Sicoob, Cressol. O agricultor precisa também, o agricultor, estar atento da questão da assistência técnica, que não adianta ir lá só buscar o crédito pelo crédito. Nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar a questão da assistência técnica. E aí cobrem aí no seu município, no escritório local da IPAGRE, que com certeza o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, a equipe que está lá, todo o estado de Santa Catarina, procure nosso escritório local. Os nossos técnicos vão lhe orientar da maneira mais eficiente e mais segura para buscar o crédito, para que cada vez você possa propiciar uma melhor e uma mais garantida safra para 2013-2014. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, informações da cultura da banana, dados da IPAGRE-SEPA, do analista de mercado Luiz Marcelino Vieira. Santa Catarina é o terceiro maior produtor nacional, com 690 mil toneladas colhidas na safra 2012. As maiores produções de banana estão no litoral norte e no sul. Corupá participa com 20%, seguido de Luiz Alves com 19%. São os dois maiores produtores de banana em Santa Catarina. Depois vem Massaranduba, Jacinto Machado e Jaraguá do Sul. Em 2012, as exportações brasileiras de banana, quando comparadas ao ano de 2011, caíram 13% no volume. De primeiro lugar em 2011, passaram para a terceira posição. O estado do Rio Grande do Norte, seguido do Ceará, lidera as vendas para o mercado externo. O produto exportado por Santa Catarina destina-se principalmente ao Uruguai e Argentina. No primeiro semestre deste ano de 2013, os preços da banana caturra estiveram baixos. A banana prata tem remunerado um pouco melhor. A diminuição nos preços foi ocasionada pela retração nas vendas externas e o aumento da oferta no mercado interno. Atualmente, com a oferta da fruta mais reduzida, os preços da banana são crescentes. O produtor catarinense recebe entre R$ 8 e R$ 10 pela caixa de banana caturra e entre R$ 19 e R$ 20 pela caixa de banana prata. Informações da cultura da banana da Epagricepa, do analista de mercado Luiz Marcelino Vieira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.